Nasci na alma da pampa deste meu sul riograndense, achucrando um sentimento que não tá apenas na casca. Quem traz os campos em si sempre será um guri, e o taura que nasce aqui é um gaúcho, isto basta. Pedro Neves, esta voz chucra do Rio Grande, cantam a música com os monarcas. Nasci na alma da pampa desse meu sul riograndense, que luta pra ver se vence, mas não se entrega jamais. É o chão crioulo do mundo pra ventos e redemoinhos, que nunca ficam sozinho quando a guerra é pela paz. Aqui mora o mate amargo, sempre dos mais encilhados, costume que é sagrado de uma chucra comunhão. O lugar que faz os homens não tem divisas de pátrias, e a própria história idolatra quem nasce pra honrar seu chão. Sou gaúcho, sou campeiro, 100% galponeiro, e este dom chucre altaneiro não se herda com dinheiro. Sou gaúcho, sou campeiro, 100% galponeiro, e este dom chucre altaneiro não se herda com dinheiro. Já no peito onde mora a minha bandeira, aquerenciando as fronteiras nos olhos da liberdade. Respeito todas as doutrinas que batem cascos e esporas, pois tilintando as auroras tá o Rio Grande de verdade. E nessa constância a vida se mescla ao seu próprio tempo, achucrando um sentimento que não tá apenas na casca. Quem traz os campos em si sempre será um guri, e o taura que nasce aqui é um gaúcho, isto basta. Sou gaúcho, sou campeiro, 100% galponeiro, e este dom chucre altaneiro não se herda com dinheiro. Sou gaúcho, sou campeiro, 100% galponeiro, e este dom chucre altaneiro não se herda com dinheiro. Sou gaúcho, sou campeiro, 100% galponeiro, e este dom chucre altaneiro não se herda com dinheiro. Sou gaúcho, sou campeiro, 100% galponeiro, e este dom chucre altaneiro não se herda com dinheiro.